Bravo Alfa, informa 1.5 milhas pro farol. Chame a torre 1-8612, Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa. Torre Salvador, Papa Romeu, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, ciente, tá autorizado o cruzamento final do ano zero. Chame girando base para o 7, Lima Bravo Alfa. Vamos na girada base para o 7, Bravo Alfa. Azul 4060, vai ficar desvio à esquerda. Tá livre desvio, 4060. Prato. Vou no 477 no solo 21, libere na Fox, chame solo em 121, decimal 9. 21, Aire, boa. Salvador, o gol 1477 na sua escuta, livrando. 77 Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, 01477. Lima Bravo Alfa, tem livre pouso da 17. Vento calmo, chame no solo controlado. Camará no solo, Bravo Alfa. Salvador, bom dia, Altan 3895, está ciente da Quebec. A autorização nível de voo 360 para São Paulo, Guarulhos, está no gate 3, pronto para cópia. 3895, Quebec, confere, tem autorizado 340, copia? Afirmativo, 340, está pronto para cópia. 3895, autorizado, Salvador, Guarulhos, 340, decola no zero direita, da Eleda Bidense. Reserve, intercepta, autoriza 50. Controle 199, decimal 35, transponder 51112. 340 São Paulo Guarulhos, decola 10, pula direita. Saída da El, transição de Neto, 3895, a saída da El, Leda Bidev, transponder 5112. Da El, Leda Bidev, transponder 5112. Chame o estacionamento, 3895. Chamará. Serra Charlie Romeu, táxi autorizado, via parte 3, Juliette Alfa, no ponto de espera do 1-0, chama a torre, 118, decimal 62, altímetro no 013, está observando o bonde da Gol que vai ingressar na Juliette. Posso mesmo ser cantado. Espera 2733, Salvador. Série 2733, 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém ao nível de voo 090. Ao passar a posição Conde, chama o controle Aracaju, frequência no 2030. Série 2733. Conde, chama Aracaju, ou no 2030, porque é 0932. Salvador Azul 42079, pushback acionar. 427709, autorizado, chame táxi. Já mil pés. Após os desvios, vou indo para o de Duna. Após os desvios, Duna, Azul 4 Trevou, torce paralela? Até marquivo. Autorizado então, 700 pés, mais Juliette Romeu, no 7 direita, via litoral, controle em 11935, aciona 0121. Entra. 02, fundamental, torre 11862, mais Juliette Romeu. Livre, chame táxi. Salvador, Azul 4207, está pronto, táxi, POB 89, autonomia 0330, alternando Campinas. Seguinte, Azul 4207, está autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera no 0, torre 118, decimal meia dúzia, altímetro no 013. Juliette, Alfa, Torre 118, decimal meia dúzia, posto parador no 0, ajuste padrão, Azul 4207. Doutor, bom dia, Gono 738, 4230, informação papá. Bom dia, Gono 738, acione identificação na proa de TAP, desça até o nível 050, o ajuste no 013. No 013, proa de TAP, desça ao 050, Gono 738. Salvador, pode confirmar o ajuste de altímetro para o 4060? 10 no 3. 3, obrigado. Para o ingresso e decolagem, vento calmo. Correio Salvador, bom dia, azul 4207, pronto, ponte, cara. Azul 4060, desça para 2000 pés, está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado, o ajuste permanece no 0 ou no 3. Ok, para 2000, chamar estabilizado na final da 10, azul 4060. Romeu, Charlie, gente, Romeu decolado aos 3-1, chame o controle em 1935, bom dia. 1935, certo, Charlie, Romeu, bom dia. Controle, Papá Romeu, certo, Charlie, Romeu, bom dia, na saída da El. Papá Romeu, Serra, Charlie, Romeu, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 430. Está presente, está autorizado na proa de Dael. Papá Romeu, Serra, Charlie, Romeu. Da presente pro de Dael, Serra Charlie Romeu. Mike Jet, Romeu, linha de parada, toma 7. Autorizado ingresso e decolagem, dano 7, vento calmo, Mike Gillette, Romeu. Ingresso e decolagem, dano 7, Romeu. Ô, Salvador, é o TAN 3895, pronto para o push de funcionamento. Chamou push? Afirmou. Número 2, Super Guarda. Confirmei. Azul 4207, livre decolagem, 1 no correção, vento calmo. Livre decolagem, Super 2 Salvador, bom dia, WebJet 6740, transfere cruzando 205 para 1970, sem informação Quebec. Bom dia, WebJet 6740, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 050, ajuste no 0 no 3. 050, 3, então tá mantendo a proa aqui 040 devido a formações à direita. Sim, te mantém a proa 40, se não tiver condições de voar na proa de Mari, voa na proa de TAP, se não tiver condições na proa de TAP, voa na proa de Duna. 7740. Gol no 738, tem condição de voar na proa 070 até interceptar o localizador? Afirmo, 070, repite o localizador. Gol no 738. Ativo, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 0 no 3. Reporte estabilizado no curso localizador. Gol no 738. 3000 no 0 no 3, reportará o localizador. Gol no 738. Azul 4060, passa a posição Duna. Autorizado sinal LS, chame a torre 1862, é composto. 86, obrigado, senhor. Controle, boa tarde, é o papapapá, Mike Juliette Romeu. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Em condições visuais, 500 pés no litoral. Condições visuais no litoral, Romeu. Controle, Salvador, bom dia, azul 4207, decolou passando 1600 pés. Azul 4207, acione identificação. Corrijo, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 340, mantém o perfil da saída da EL. 340, perfil da EL, azul 4207. Pronto pro táxi, segundo 260, com 163 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 3. No 260, taxa direita, Índia Alfa, ponte 090, torre 118, esse nome é dúvida. Altitude 80 no 3. Sente direita, Índia Alfa, ponte espera, 1862, com 1013, vou no 260. Estou confirmando no 260, 3 horas e 3, 3 horas e 3, agronomia. 3 horas e 3, 0303. Ciente, azul 4060. Bom dia, vou no 260, ponto de espera pronto. Bom dia, mantenha o ponto de espera, vou no 260. Mantendo ponto de espera, vou no 260. Kilo Romeu Oscar, confirmando 040, preferi. Oscar autorizado, Salvador Espiri, 040, decola no 7 direita, corredor axé, restrito no meu pé, até o final da barra ou liberação do controle. Controle opera em 11935, transponder 0121. Terra Tchalo Romeu? Terra Tchalo Romeu, passa nível de voo 200, chame Recife, frequência 12888, alterne 3325. 1288, confirma a alternativa. 13325. 13325, Sierra Tchalo Romeu. Saída vai ser Coral. Desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reportará localizador, gol no 732. Iri, acione e chame para o táxi. Alinhar e manter o Golo 260. Seja alinhar e manter o Golo 260, pista 10. Azul 4060 no solo aos 38. Libere na Golf, chame solo 121 decimal 9. Esperando Golf 1219, eu solo 4060. Salvador, muito boa tarde. Passarido 2223, transfere. Passarido 2223, boa tarde. Acione identificação. Chegada Mari, desça até o nível 050. Mari, 050, 2223. Solo Salvador, o azul 4060, livrou a pista. Azul 4060, Cintia Alfa Juliette, portão 08. Solo Alfa Juliette, portão 08, 4060. 79 no POB, 3,55 de autonomia, alternando o Galeão, está pronto para o TAD. Confirmando, 72 a bordo. 79 a bordo. 79, taxa autorizada à direita via Índia Alfa. Ponte Serra no 0, torre 118, edição meia azul. Altímetro no 0, no 3, 3895. No 013, só para confirmação, são 79 a bordo. Chamar a torre 118, pode esperar. Azul 4060, Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08, 4060. Sou passaria do 2230. Rodou? É o passareiro 2230, senhor. Foi autorizado até 1110 na mão. Está autorizado agora até o 060 na mão. Passareiro 2230, identifique 1013 o ajuste. Assina a identificação 060 na mão. 2230. Olho Salvador, Angola 260, passando 1700 para o nível 390. Angola 260, contato radar na decolagem, sub manter o nível 390, saída Puca. Saída Puca para 390, gol no 260. Gente, bom dia, formação Quebec, é voo local? Michael Smike, autorizado, Salvador, Salvador, 500 pés. Via coluna 7 direita, via litoral sul, até a fora da barra, controle em 11935, aciona 0114. Zero 03 a bordo, estacionamento táxi, torre em 11962, Michael Smith. Doutor 230, redução para 2109. 210, 2223. Confirma aí para o passareiro 2230. Afirmativo, passareiro 2230, redução para 2109. 2109, 219, 2230. Estabilizado no ILS, gol no 738. Gol no 738, chame torre 118, decimal 6. 286, gol no 738. Salvador, bom dia, gol no 738. Bom dia, no 738, chame, confirme o trem? Ainda em cima, no 738. Ok, vento calmo, pista molhada, chame com o trem baixado, trabalho. Passará. 3895 na escuta? Afirmativo. Tá pronto ainda com a onde? Positivo. Sem parada? Sem parada. Ok, então ingresso e decola sem parada, vento calmo, TAN 3895. Ingresso e decola sem parada, TAN 3895. Passarei 2223, desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no 3, livre da restrição de altitude em TAP. Ok, desce para 3 mil, o 2223, 1013, livre da restrição. Passarei 2230, desça para 4 mil pés, ajuste na 0 no 3. Passarei 2230, desça para 4 mil pés, ajuste 1 no 0 no 3. Tá destravado, gol 1738. Sim, a gente continua a aproximação, aguarde a pista livre. Mandando. Ontem sobrevoo na Paralela, 500 pés. Aí que tiver Romeu, mantenha 500 pés na planta paralela autorizada. Trato. Papá, estamos em Quebec, derrete qual da 17? Tente autorizado Salvador, Rio de Janeiro, 220 nível via Golf 677. Decola 17 direita, da LED Leão na saída. Controle em 11935, transponder 5114. É o LED Alameda e Ilhéus. Ok, táxi a baixa altura, tem interseção Papai, chame para o ingresso e decolagem. Então, Kila Del, Leda e Ilhéus, transponder 5114. Então, Kila está confirmando, é Dael, Leda e Maeco Delta Alfa, após Ilhéus. Confirma para o B. Uso o gol no 738. São 3895 decolado aos 45, chame o controle em 1935, bom dia. 1935, obrigado, bom dia, 3895. 6740. Esse nome é 12, Oscar, até o quilo. 7, vento, calmo. Ai, Cristiano. Vai manter a paralela, porém antes do Hospital São Rafael para não interferir com a final da pista 10, ok? Alfa, positivo, dá presente, vai fazer o 180, você vai comprar um lado e bater nisso. Ciente. Controle, Salvador, boa tarde, Altan 3895. Altan 3895, contato radar, decolagem, tudo mantém a nível de voo 340, saída da EL. 340, Altan 3895, pode voar Leda, ou da EL? Autorizado pro Odi da EL, Altan 3895. Pro Odi da EL, 3895. Objeto 6740, chame torre 118, decimal 6. 866740, bom dia. 738, no solo 46, libere aí na Fox, chame solo 219. Fox, solo 219, gol no 738. Picha ainda tá molhada, confirma? Afirmo, molhada, 738. Torre Salvador, bom dia, objeto 6740, final 3 milhas externo, baixado e travado. Ok, o LV740 tem livre o pouso, não no zero. Vento calmo, pista molhada. Livre pouso, 6740. Ok, a intenção é seguir pela paralela, ok? Negativo, Mike, Golf Mike, mantém o litoral. Ok, mais pra frente pode seguir pra paralela, mais pra frente? Positivo, aguarde pra prosseguir pela paralela, Mike, Golf Mike. Mike. Último meu, começo com controle cêntrico. Zero, chame em centro Recife, ano 28, décima 8, alterno 133, décima 25. Confirma mensagem do gol no 260. Afirmativo, chame Recife, ano 28, décima 8, alterno 133, décima 25. 288-3325, ano 260. Obrigado, bom dia. 32230, desça para 3 mil pés, ajuste 10-13, redução para 200 nós. Desce para 3 mil pés com ajuste 1093, já estou reduzido para 200 nós. 2230. Ciente. Registramento está 3191, está no 10. 3191 autorizado, senhor. Obrigado, está mudando.